agora é minha amiga, acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer, tornado, e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom, até você aparecer, tornado. E quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se vestir hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se vestir hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. E do nada arrancar minha cachaça com seu beijo de batom, até você aparecer. Do nada, quem diria que do cara agora até tirei meu som. Joga a mão pra cima, eu quero ver. E quem me viu se vestir hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família.